Língua felina, menino ou menina, amor ou desamor. Logo percebi pelo tamanho do caixão. Vejo o velório do linguarudo chegou. Ô, minha língua. Língua felina, menino ou menina, amor ou desamor. Logo percebi pelo tamanho do caixão. Vejo o velório do linguarudo chegou. E foi ficar no benzimento na oração. Família sofre independente do irmão. Quando eu me vi, tava nessa situação. Um linguarudo abraçado em outro caixão. Ô, minha língua. Língua felina, menino ou menina, amor ou desamor. Logo percebi pelo tamanho. Parecia mais assim, ó, um tema de rocambole. Bole, não bole, mexe, não mexe. Quanto mais mentia, mais seguia nesse talento. Quando foi ver, sete palmos pra dentro. Samambaia, crescendo em disparada, se esparramando na faia. Mentiras são coisas feias que só causam decepção. O velório é triste, irmão. Meu irmão era boa pessoa, mas acabou no caixão.